pensando que tá bom. Tá perdido na madruga, iludido com os plaquê, as ornete e as vagabundo. Esqueceu do corre que os coroa fez pra te criar. Vi vários cair no crime e resolveu se jogar de que valeu o seu status. Papai de amigo falso, agora cê tá trancado. O jubo quem vai mandar, deu risada dos verdadeiros. Abandonou vários parceiros, visita é mó veneno. Guerreiro, vamos acordar. Cansei de presenciar toda vez o mesmo filme. Moleque nasce e cresce, ainda na infância entra pro crime. Já vivi 2.6, na experiência mais de 30. Morte de manos, violência, injustiça da polícia. A falta de dinheiro arrasta meus irmãos pra guerra antes dos 20. Caixão lacrado debaixo da terra. Quem entra tá ciente, aliado. Se ser malandro é assim, eu sou chapéu atolado. Salve, parça! Não se ilude não, sua coroa tá sofrendo e cê pensando que tá bom. Salve, parça, não se rende à ilusão. O inimigo joga as garras pra te arrastar no mundão. Salve, parça, não se ilude não, sua coroa tá sofrendo e cê pensando que tá bom. Salve, parça, não se rende à ilusão. O inimigo joga as garras pra te arrastar no mundão. É a vida louca, implantou com biqueira, várias pagodeiras. A noite toda virado, só pecando com as feiticeiras. No luxo e glamour, usufruindo os bens da terra. Onde o mesmo se diz tá fechadão, cabeça tá fera. Dizia que a guia no pescoço protegia das algemas, mas estava preso em outro sistema. Que condena só condena, o mesmo sem condicional. Se desliberto da guerra, do mundo sobrenatural. Acorda, menino, que a vida e o crime não combina na mesma estrada. No final é o choro da mãe, humilhação. Cova rasa, não deixa eco a Lacoste ofuscar seu destaque. Você é mais que a Ornette, a Smirnoff no baile, onde as novinhas pede a inocência no pancadão. Depois de 4 lança na mente, se rende à perdição. No barranco das verdades, não me rendi à tentação. Muito cuidado, vagabundo, nesse mundo de ilusão. Vida de ladrão, se pra mó ilusão. É mó decepção, futuro não. Mais um malandro quando espera. Perto demais, cara. Salve, parça! Não se ilude não, sua coroa tá sofrendo e cê pensando que tá bom. Salve, parça, não se rende à ilusão. O inimigo joga as garras pra te arrastar no mundão. Salve, parça, não se ilude não, sua coroa tá sofrendo e cê pensando que tá bom. Salve, parça, não se rende à ilusão. O inimigo joga as garras pra te arrastar no mundão.